específico. Um sentimento que é como acordar um pouco antes do sol nascer. Caminhar na ponta dos pés, só pra não fazer barulho. E entrar bem devagar na piscina e ficar boiando, respirando, pensando, existindo, com o intuito de mudar como eu me sinto. E eu tenho muita vontade de viver dentro desse momento, que é meio sonho, memória, desejo. Embora eu nunca tivesse morado em um lugar com piscina e com móveis de madeira, parece tão real, parece tão real. Eu sinto que esse momento existiu e foi o ápice da minha vida. Eu não consegui ouvir nenhum barulho que não fosse o meu coração batendo sobre a água. Eu nunca senti tanta calma, tranquilidade. Eu tirei a camisa no quintal, ninguém viu meus ombros doer.